Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, e hoje estamos muito velozes, estamos muito furiosos, porque iremos falar de uma franquia muito boa, que é a galera que gosta. E é o seguinte, ó, se você, ouvinte, não gosta da franquia, até semana que vem. Ô, louco. Já começo isso. Seja realmente furioso, hein? Eu tô. Aqui, assim, essa franquia não é pra todo mundo, né? Bom, já digo logo. Ele não é aquela grande coisa, mas tem muita coisa pra se gostar também, já digo logo, né? Bom, mas hoje iremos falar, então, da franquia de filmes Velozes e Furiosos. Tá vindo o sétimo filme aí, e a gente tá nesse hype, né, galera? Então vamos falar de todos os outros filmes. Muitos carros, muita velocidade e muito massa velho. Aê, galera! Aê! Massa velho de uma altura pra frente, né? Mas tudo bem. Pena que Drift ficou só no 3. E muita mentira, mas muita mentira mesmo. Quanto mais mentiroso, melhor. Já digo logo. Eu gosto do menos mentiroso. Aqui é o Sage, e eu já vi que eu vou ter uma dor de cabeça pra sonorizar esse podcast, cara. Porque Velozes e Furiosos é uma franquia do cinema com ótimas músicas, porra. Adoro a trilha sonora dessa franquia. É demais. Eu curto bastante também. Eu gosto. Cara, o do terceiro, então, porra. É isso que eu ia falar. Aqui é o cabeça e eu quero ouvir só japonesinhas estudantes cantando. Qualquer. Fast and Furious. Drift, drift. Só quero isso, ou seja, não precisa de mais nada. Eu já ouvi isso em vários podcasts, em vários cajentados, essa música, pô. O que mais você precisa? Ah, molecada. E aí, moçada? Aqui é o Rods, diretamente da capital da corrida do país. E é isso aí. Ah, editor, sofre, sofre, sofre. Maravilha. Faça a mágica, Seiji. E hoje, para falar de Velozes e Furiosos, temos o nosso convidado, o Zaider. Aqui é o Zaider e hoje a gente vai fazer drift, né? Que também já fez podcast dessa franquia, que eu ouvi pra caramba. Diretamente do terceiro filme. Né? Fast and Furious! Pra vocês terem uma ideia, quando eu me mudei pra interior de São Paulo, eles começaram a me chamar de Han. É a primeira coisa que eu falei, então eu tenho um RX-7 FD-CS com customização da Velocide, modelo 2005. É isso aí, nunca é fácil. Pelo menos você caiu no japonês legal, né? Bom, mas então vamos começar falando dessa franquia, né? Velozes e Furiosos, uma franquia de filmes de ação iniciada em 2001, com 6 filmes já lançados e o 7º longa-metragem já sendo previsto para ser lançado em abril de 2015. Além disso, a franquia possui 2 curtas-metragens e uma série de jogos de videogames, que por sinal são muito ruins. A franquia toda somada arrecadou mais de 2,3 bilhões de dólares. A história se focava inicialmente somente no mundo das corridas ilegais de rua, e posteriormente foi se transformando em um filme de ação, de assalto, luta, tiroteio e The Rocks. É isso aí, moçada. Velozes e Furiosos nessa semana, cara. Tem muita coisa legal pra falar. Muito, muito. Uma definição fácil, cara. Velozes e Furiosos tá se tornando um novo Mercenários, cara, dos cinemas. Lucra pra caramba. Vem juntar um monte de gente. É muita testosterona, muita ação, muita adrenalina ali. A galera curte pra caramba. Caraca, é. Muita gasolina. Nem o Dead Yankee tem tanta música. Ainda devia ter o crossover. Velozes e Mercenários. Pão. Pronto. 6 bilhões. Tecnicamente vai ter no 7º filme. Ah, já vai ter o Jason Statham. Então, pelo menos um, né? É, ó. O Rose Tank já tem. Então. Bom, mas vamos falar então do histórico de Velozes e Furiosos. Afinal de contas, de onde começou a ter toda essa ideia, né? Do primeiro filme, na verdade. Porque é o seguinte, ó. Em maio de 98, saiu um artigo na revista Vibe, chamado Racer X, escrito pelo jornalista Ken Lee. Olha aí, esse artigo, ele falava da história de um street racer de Nova York, né? Rafael Esteves. Como ele entrou nesse mundo de corrida ilegal de rua, a popularidade e customização de carros importados japoneses e toda a operação da polícia de Nova York para tentar acabar com as corridas de rua. É uma coisa que você vê bem mesmo no primeiro filme. Ele pegou bem essa parte da cultura que existe lá nos Estados Unidos. Ah, não só Estados Unidos, na verdade, uma coisa bem mundial mesmo, né? Essa popularidade sobre esses carros tunados, o povo adorando, e tem toda essa parte de corrida ilegal de rua. O pessoal fazendo racha e tudo mais, né? É, mas é uma parada legal, né? Porque o primeiro filme foi iniciado em 2001, né? Isso. E nessa época, era uma época época que surgia meio que um submovimento aí das corridas, né? A gente tinha a iniciativa de alguns filmes que falavam de velocidade, principalmente o início também de alguns jogos, que influenciaram bastante isso. Claro. O Underground, o Need for Speed, que é o grande título que se propôs a brincar com essa questão de corridas e que foi o grande jogo, saiu em 2003. O que provavelmente veio nessa linha, talvez se baseando nos filmes, acredito que sim, não sei o tempo de produção do jogo, mas que pegou essa mesma, sim, quase que a mesma não a mesma faixa etária, mas o mesmo público, né? Sim. Que é a galera que queria essa coisa diferente, porque a corrida, vamos colocar assim, a corrida clássico, corrida competição, a corrida esporte, ela já tinha o seu nicho, a gente já tinha jogos de corrida, você tinha, sei lá, os outros, Need for Speed, por exemplo, você tinha às vezes, acho que crítico de filme, você devia ter. Gran Turismo também. O Gran Turismo. Mas quando você brinca com essa questão da rua, é muito diferente, né? Tanto a questão do pessoal fala da adrenalina, de você tá fazendo uma corrida que pode dar merda, sem controle nenhum. Os carros tunados, que são, né, os carros modificados, pra quem gosta, é um chamariz muito diferente, assim. Então, isso chegou à mídia, né, à cultura pop, de uma maneira que explodiu aí nesse início dos anos 2000. Exato. Sim. Na verdade, dizemos que já é uma cultura que já existia, mas esse filme do Velozes e Furiosos mostrou tudo, assim, na sua cara. Olha, é assim que é o mundo, cara, das corridas ilegais de ruas e toda essa parte da customização de carros em que realmente é uma coisa que pega muito os jovens, né? Gastar muito dinheiro pra caramba, mas eles põem um carro, bota neon, turbina motores, pneus, bota subwoofer, aparelho de sons, etc. E é uma coisa que a gente vê muito. Só alegria. Só uma dica pro nosso ouvinte, uma Brasília rebaixada não considera tuning, tá? Não. Nem você colocar aquele adesivo ridículo de banca de jornal. Aquilo também não é tuning, tá? Não. Mais que... É. Chega perto, cara. E aquele motor zoado que faz barulho também não é tuning, tá? Sempre bom avisar. É um Dodge americano. É, claro. O que que faz esse barulho? É um buraco que tem no meu motor. Aí, continuando, o diretor de cinema, Rob Cohen, ele leu esse artigo, que foi escrito pelo Ken Lee, e foi ver uma corrida de rua noturna em Los Angeles. Ele foi falar com o produtor Neil H. Moritz e a Universal Pictures pra poder gravar um filme desse tema. Aí a Universal Pictures comprou os direitos da história do jornalista pra poder fazer esse filme. E a Universal também comprou os direitos do título do filme, não da história. Velozes e Furiosos. Assim, porque já existia um filme em 1955 também chamado Velozes e Furiosos, de um outro filme de corrida, mas a história não tem nada a ver. Por isso que só tem o título comprado. É possível fazer isso. Se notar esse negócio de história de filme, né? História do nome do filme, né? A gente também tem Corrida Mortal, que não tem nada a ver com o filme de Corrida Mortal antigão lá, que tinha o Stallone, não sei o quê. Ah, sim. Mas foi a mesma coisa de compra do nome do filme. O Corrida Mortal é o do Statham? Tem um. Tem um do Statham. Primeira do Statham. Ah. Na época ele tava... Filme ruim pra cacete. Eu achei massa. Pra caralho. Nossa. Tudo bem. Hoje vai ser um podcast das controvérsias. Vamos lá. Nossa. E todos os filmes são produzidos pela Original Filme, cujo dono é o Neil H. Moritz, e em parceria com alguma outra produtora, e esses filmes são todos distribuídos pela Universal Pictures. E dizemos que atualmente é um dos carros-chefes da Universal, que fatura muito dinheiro. Rende uma grana inacreditável. Absurda. Absurda mesmo. A gente já falou, toda a franquia arrecadou mais de 2,3 bilhões de dólares. E cada filme individualmente fatura mais que Os Mercenários, pra ter uma ideia. Os filmes atuais. Afinal, carros ainda são mais legais do que ver um monte de velho se batendo. Um monte de senhor caindo aos pedaços se batendo. Apesar de hoje eles estarem fazendo a mesma coisa. Exatamente, ao menos eles estão fazendo isso em carros. Com carro é mais legal, cara. Bom, mas então vamos começar a falar de todos os filmes dessa franquia maravilhosa. E bem controversa também. O primeiro filme, Velozes e Furiosos, de 2001. One race, 2G buy-in, winner takes all. I don't have any cash, but I do have the pink slips in my car. You're brave, you're brave. You're in. Do it fast, do it furious. On the street, where reputations are made. It don't matter if you win by an inch or a mile. Winning's winning. We drive like we've done this before. We've done ever. If you have what it takes. You want a beer? Yo, Tom, why'd you bring that fool here? Because he kept me out of handcuffs. You can have it all. My brother likes you. Usually he doesn't like anybody. But when rivalries are a way of life. I thought we had an agreement. You stay away, I stay away. When loyalty is all that matters. You don't know this punk, Dom. Watch your back. You break her heart, I'll break your neck. Would you be willing? Yeah, big pardon. Maybe. To risk everything. A sinopse oficial aqui do Projeto X diz o seguinte, então, né? O policial Brian O'Connor, interpretado pelo Paul Walker, se infiltra no mundo das corridas ilegais de rua para tentar capturar o grupo responsável que está atacando e sequestrando caminhões de carga de eletrônicos em Los Angeles. Nessa investigação, ele acaba se aproximando e trabalhando para o melhor corredor de rua, Dominic Toretto, Vin Diesel, e de sua equipe composta também por Letty Michelle Rodrigues, namorada de Dom, e se apaixona pela irmã dele, Mia Toretto, Jordana Brewster. Isso gera toda a mistura dele de cumprir o seu dever como policial ou proteger um novo amigo, né? Das informações técnicas aqui do filme, né? A gente tem aqui a direção pelo Rob Cohen, que, como o Sage falou, né? Leu sobre o artigo, teve esse insight e correu atrás. O custo de produção do primeiro filme foi algo em torno de 38 milhões e a receita adquirida foi de 207 milhões. Então, lucrou pra caramba. Chamou uma atenção absurda, né? Pro tema. E é um filme bem legal. Se você para pra pensar, a proposta, né? Tudo que tava envolvendo era bem na pegada de corrida de rua mesmo, né? Que era a ideia inicial da franquia, né? Se a gente para pra pensar hoje. E eles eram respeitavam até que bastante a física. Exatamente. Ah, mas tem bastante CG também nesse filme, né? Pô? Tem bastante, mas eles respeitavam bastante. Isso é uma coisa que... Comparado com hoje em dia... Os dois primeiros filmes, quando... Os três. Ah, o primeiro e o segundo estão mais datados do ponto de vista do CG, que era o que eu ia falar. É porque o terceiro não tem CG quase. O primeiro filme, os caras roubam DVDs players e leem a configuração de carro no disquete. Tá um pouquinho, né? Você vê como tá velho o filme, né? Mas interessante, cara. 207 milhões de dólares em 2001. É muito dinheiro, porra. É grana pro filme nicho, assim. Sim. Vamos concordar que, querendo ou não, a premissa dele... Eu realmente não lembro como ele foi distribuído ou qual foi a estratégia de marketing do estúdio. Mas, assim, um filme falando sobre corrida de rua não é um... Que, assim, tudo bem. Você até tinha o Vin Diesel, 2001, até tava bem, até, mas, assim... Quem era Vin Diesel naquela época? Não, ninguém conhecia o Vin Diesel naquela época. É, ele até tinha uma outra... Ele fez o Eclipse Mortal, não sei. No mesmo ano, mas ninguém conhecia ele, cara, na boa. Exato, é. É, então, ele não era um filme com tanta visibilidade assim, então, e ele até que rendeu muito bem. Naquela época o Vin Diesel era apenas um jogador de RPG. Assim, o grande atrativo desse filme são os carros mesmo, galera. Mostrar toda aquela coisa ali, mostrar um mundo novo ali pro público adora carros, mas não tinha um filme, né? Mostrando tudo isso aqui, mostrando essa exposição danada de carros tunados, esportivos, ou os American Muscle Cars também. E sem contar que tem uma mistura muito boa, a trilha sonora também. Ele mostra muito bem essa mistura dessa cultura, que boi assim, tem carros e tem música. Demais. É, a cultura de rua, né? Que o próprio filme exalta, né? E tal. Mas o que eu acho maneiraço aí do primeiro filme é essa pegada aí de mostrar, né? Um pouco do que é a corrida de rua, de romper um pouco, né? De criar esse nicho, né? Que na verdade seria, acho que até o inverso de nicho, assim. De popularizar um negócio que é meio de gosto popular, né? De maneira geral, a gente sempre teve essa cultura, né? De adoração de carro, do carinha ter esse gosto, de cuidar do seu carrinho, de coisa. E a corrida de rua é uma etapa a mais desse gosto aí, vamos. Se a gente for pensar um pouco, assim, né? E essa exposição aí que eu acho que atrai muita gente, né? Atrai até hoje. Ah, se tornou popular, né? Isso, que fez com que o filme se popularizasse. A partir do Velozes. E falando ainda do primeiro filme, né? Ele tem um personagem que eu acho muito maneiro, que ele foi sumindo, né? Durante os outros próximos filmes, né? Que é chamado de Nós. Ah! E é muito maneiro mesmo, essa cultura do turbo, né? Na verdade, o personagem que se perde nos outros filmes é a corrida. Pô, também é. Porque, ô Rods, no sexto filme, o Nós é utilizado pra fazer o propulsão daquela arma bizarra lá. Aquele arpão bizarro. O personagem que some é o Neon, isso sim. O Neon. Ah, o Neon some depois do primeiro filme. Ainda tem um pouquinho no segundo, mas depois disso... Isso é até uma coisa que eu ia falar. Eu acho que a questão da... Talvez a cultura não seja tão forte assim pra sustentar tantos filmes. É um nicho legal, mas você acaba ficando tipo, e agora? Vamos repetir? Vai ser a mesma coisa de novo? É porque ficou repetido, né? Repetido, repetido. Essa, por exemplo, é a fórmula do fracasso do quarto, né? Que o pessoal achou que tava repetido demais. Já tem tanto videogame que tem a mesma fórmula, assim, pra que usar o filme também vai fazer... Essa mesma fórmula. O quarto é ruim. Então, o quarto tem críticas por causa disso. Por isso que teve que reinventar a fórmula, pra poder se manter no mercado. Mas a gente vai falar quando chegar no quarto, né? Exatamente. Mas então, eu gosto dessa questão do primeiro. Ele tem a... Toda essa questão questão suburbana, realmente. Eu gosto muito do personagem do Dom nesse começo, assim. Ele é o cara marrento que mora numa casa estranha, tem a família dele, tem frase de efeito. Eu vou deixar uma frase dele aqui. Qual? É a mesma que a minha, eu acho, hein? Ah, é? Não, fala. Você quebra o coração dela e eu quebro seu pescoço. Isso é muito maneiro. Não, e eu gosto da lição de moral que você me leva até hoje, que não importa se você ganha por um centímetro ou um quilômetro, vencer é vencer. Entendeu? Vem lá o Prime me dizer, não, eu quase ganhei. E ele fala, cara, esquece disso, você tá me devendo um carro, se fudeu na minha mão. Mas eu gosto do Vin Diesel, eu acho ele bem carismático. Não, ele é, cara, ele é mega carismático. Sim. Olha aquele sorriso dele. Cara, ele joga RPG, criou o quê? Ele joga RPG. Ele interpretou uma árvore, qual o problema? Ele interpretou uma árvore e foi foda. Nossa. Mas pra fechar um pouquinho, então, esse primeiro filme, né? O que, que a gente tem de curiosidade sobre ele aqui, né? Ele foi um filme que deslanchou, né? Como a gente comentou, né? A carreira do Vin Diesel, né? Na verdade, do trio, né? Principal, né? O Vin Diesel, o Paul Walker e a própria Michelle Rodrigues, que até então não tinham muitos filmes, assim, anteriores com sucesso, né? Olha, tem também a Jordana Brewster, que seria um quarteto, mas eu acho que ela não deslanchou na carreira, não. Na minha opinião, a Jordana Brewster. Esse trio, sim, deslanchou. Não. Vin Diesel, por exemplo, porra, e a Michelle Rodrigues, caramba, deslancharam demais. Sim, sim. Falando da Michelle Rodrigues, aproveitando também, né, o papel dela, né, pra Letty, né, foi criado e teve uma importância aumentada, né, quando os produtores perceberam que ela era talentosa. Olharam pra menina e falaram, ela tem talento, ela vai bater muita gente ainda nessa vida. Cara, eu apanharia da Michelle Rodrigues. Porra. Fácil, assim, com gosto. Eu gosto dela também. Sério, cara. Parabéns. Tem uma chamada do College Humor, que é a Michelle Rodrigues brincando com as amiguinhas de guerra de travesseiros. Com as amiguinhas de travesseiro. Genial. É muito maneiro. Aquilo. Mas vai estar. Se o Sage lembrar, vai estar na postagem, cara. Porque, puta, isso é genial, cara. Continuando aqui, então, a cena do Race Wars trouxe mais de 1.500 carros reais e seus respectivos donos. Velho, é muito. Essa é aquela cena que é no deserto, que o maluco vai e perde o carro lá. Exatamente. É a parte legalizada da corrida. Pô, cara, eu fiquei com dó dele. Eu fiquei com dó porque ele foi lá achando que ia dar tudo certo. O cara fala, não, cara, não vai. Vai dar certo. Morrer, você vai perder. Aí vem lá o maluco, é o... Como que é? É o japonês, não? O japonês é da puta, não? Chinês. Chinês, é. Chinês, japonês. Ah, é a mesma coisa. Não, pô. Não é a mesma não coisa. Não é a mesma coisa. Sai pra lá. Você vai ver o japonês no terceiro filme. Calma aí, relaxa. Ah, foi mal. Aí ele vai lá, ganha do cara que ele é meio problemático lá, leva o carro dele. É o Jesse. Pô, coitado, velho. Não leva o carro dele. Ele foge com o carro. Ele foge. É verdade, ele foge com o carro. Tem isso ainda. O chinês vai perguntar pro Vin Diesel, onde ele tá indo com o carro, Vin Diesel? Ele foi pro Lava Jato. Uma curiosidade legal também que a Mia, né, a Jordana Brewster, ela não sabia nem dirigir antes de começar o filme. Então. Aliás, a Michelle Rodrigues também não. Então, mas ela não precisa, né? Lembra inclusive da dica aqui do Legcast de Velozes e Furiosos, né, que eles comentaram isso, eu tava tentando lembrar, se ela era ela também que não tinha carta. As duas, só que a Michelle não tinha carta, a Jordana não sabia nada de carro. Maneiro. Então ela teve que fazer uma coisa relâmpago pra poder tirar a carta e aprender a dirigir direitinho. Caraca, né? Michelle Rodrigues dirigia com 10 anos, só não tinha carta. Não tinha carta. Ela dirigia um Hummer H2. Só. Ônibus escolares, né? Atropelando crianças. E o diretor Rob Cohen, ele fez uma ponta no filme, né? Como o cara da pizza que xinga os Street Racers lá no comecinho do filme e tal. Fechando aqui as curiosidades, o rapper Ja Rule participa do filme como um dos pilotos da primeira corrida do filme, né? Ele é o bro que quase ganha a mina e a mina não. Maneiro essa parte. Pô, falando nisso, essa história é interessante. Eu tenho história pra contar sobre essa cena. Eu lembro que logo que esse filme saiu, sei lá, em DVD, uma parada assim. Isso deve ser o quê? Aqui no Brasil, 2002, por aí? Por aí. Ah, um amigo foi em casa, não sei o quê, trouxe DVD e falou, oh, cara, trouxe um filme muito louco, não sei o quê. Aí, beleza, vamos assistir. Aí, na hora que chegou nessa parte da corrida, velho, eu reparei que ele tava meio tenso. Nessa parte antes da corrida, pré-corrida. Aí ele falou assim, cara, ele olhou pros lados, assim, sabe? Tipo, meio com medo de que fosse acontecer. Ele falou assim, cara, eu vou fechar a porta do seu quarto. Aí eu falei, nem era do meu quarto, na verdade, era do quarto dos meus pais, porque lá que tinha DVD. Eu falei, ah, beleza, por quê? Ele, não, cara, tem uma parte no filme aqui que eu sei o quê. Aí ele fechou a porta e veio a parte que a mina pega a mão e põe dentro do decote. Aí eu falei, tipo, eu não sei se eu que era muito saidinho na época, eu falei, tá, ele, daí ele, pô, cara, no filme, velho, vai que sua mãe vê isso aqui, velho, não sei o que, né? Cara, ele tava muito, nossa. Sério, aquilo pra ele era algo, assim, de outro mundo, realmente, assim. Cara purista, pô. Cara, realmente, eu não sei se era a família dele, era muito tradicional. O mundo precisa de mais pessoas que nesse amiguinho. Precisa, cara. Não precisa. Apegado aos valores morais. Não precisa ser exagerado, mas não precisa ser daquele jeito também. E pra fechar correndo aqui, então, porque é um cast de corrida. corrida, né? Então alguns carros aqui foram utilizados no filme. A gente teve um Mitsubishi Eclipse GSX de 1996. É o primeiro carro do Brian, não sei se vocês lembram, o verde. O verde. Isso, que ele detona com o nitro. Exato. Não, mas o carro, ele só dá uma fundida, mas ele consegue continuar andando. O problema é que o carro é todo fuzilado depois. É, o chinês lá fuzila o carro dele. Exatamente. Tivemos um Mazda RX-7, né, de 1993, né, o primeiro carro do Toretto no filme. Também, que ele ganhou corrida. Temos também um Toyota Supra Turbo, eu já dirigi muito Toyota Supra no Gran Turismo. Olha aí. De 1995, né, é o segundo carro do Brian, né, o laranjinha que é reformado e tal, que tem dois turbochargers, injeção de nitro e 600 cavalos de força, muito maneiro. Velho, esse carro foi bombado mesmo, viu? Mas eu achei ele meio feio, a pintura com o design lateral. É um carro parrudo. Nossa. Eu lembro quando eu jogava jogos de corrida, que você tinha um limite de tuning. E esse provavelmente é um exemplo. A gente teve também o Honda Civic de 1995, né, preto. São os carros utilizados aí pela gangue do Toretto, né, nos roubos dos caminhões. E pra fechar aí o grande destaque, um Dodge Charger RT de 1970, né, aquele carrão símbolo do Toretto, né. Dojão, né. Pô, pesado, pesado. Cara, com aquele monstro na frente, porra. Aquilo é bacana. E quando ele dá lá a partida, ele dá aquele torque lá, que ele empina. O torque chegava a fazer tremer a carroça, né, do carro, pô. A carroça, pô. Carroceria. Não é carroça, tem um nome. A carenagem, pô. O carroceria. Carenagem, isso. Pra mostrar que o filme americano, todos os carros são japoneses, só que o destaque do carro é o único americano no final do filme. Ah, é? O carro, né, cara? É claro. Tem que ser. Mostrar esses American Muscle Cars, o povo adora essa cultura. Eu prefiro a RX-7. Ah, mas aí é um carro importado, né, cara? Aí você vai vir naquela cultura americana lá, do carro nacional e o carro importado. Exatamente. Pô, tem essa briguinha sempre, os americanos têm. Até depois isso é levado realmente mais a sério na personalidade, sim, dos personagens. No começo não tinha muito isso, mas depois eles fazem essa divisão bem definida. Exatamente. Bom, mas então vamos ao segundo filme dessa franquia, Mais Velozes e Mais Furiosos, de 2003. This summer, I have something I want you to carry from North Beach to the Keys. Just outside the law. You're like the only family I have. You and me. It's like the old days. Just beyond the limits. What is this deal? I got a problem with authority. It's just the place they want to be. We have the suspect surrounded. What do you think? I think they messed with the wrong two guys. Once you finish the run, they're gonna kill you. Guns, murderers, and crooked cops. I was made for this. You're not gonna do what I think you're gonna do. Hold on, Rogue! Too fast, too furious. How you like that? Antes de, então, começar a falar direito do segundo, tivemos um curta-metragem, né, chamado Turbo Charger Prelude, de 2003. É um curta de 6 minutos. Ele mostra o Brian fugindo de Los Angeles, porque pra quem não viu o final do primeiro, bom, acho que não preciso ficar falando em detalhes, né? Spoiler de 2001. Ele ajudou o Toretto a fugir, dando o carro pro Toretto, ou seja, ele ajudou um fugitivo da justiça a fugir. Então ele é perseguido pela polícia. E aí, o Brian, ele pega toda essa parte dele fugindo de Los Angeles, ele atravessando todo o país, vencendo corridas de rua, ganhando dinheiro, até que tem dinheiro bastante pra ele comprar um Nissan Skyline, que ele adora pra caramba, e ele chega com esse carro em Miami. Essa é a história, rapidinho. Isso aí tá no extra do DVD lá do segundo filme, Mais Velozes e Mais Furiosos, e ele passa assim bem antes mesmo de começar o Velozes e Furiosos. É maneiro, é bem legal. Se você parar pra pensar, em inglês é um trocadilho muito maneiro. É o segundo filme, Too Fast, Too Furious. Too Fast, Too Furious. É muito legal essas brincadeiras. Porque em português ficou Mais Velozes e Mais Furiosos, né? Que não dá pra fazer um trocadilho. Em Portugal é Velocidade Mais Furiosa. Ai, que bonito. Isso é verdade? Parabéns. Ora, pois, Velocidade Mais Furiosa. É, o primeiro filme é Velocidade Furiosa. Por que não? Velocidade Mais Furiosa. Né? Velocidade Mais Furiosa. Imagina se continuassem acrescentando mais nos filmes de Portugal, né? Mais. Nossa Senhora. Bom, mas assim, o diretor desse filme é o John Singleton, porque o Rob Cohen não pôde fazer o segundo filme, ele estava ocupado. Esse segundo filme custou $76 milhões e teve uma receita de $236 milhões. Cara, faturou mais. Também custou mais, né, em comparação ao primeiro filme. Pra fazer aquela CG vagabunda da corrida, que, nossa, cara, tá muito datado. Aquela corrida tá datada demais do ponto de vista de efeito especial, cara. Tá, tem umas coisas ali, né? Você deve ter gastado metade disso pra fazer o banco ejetor. O resto, eles falaram, cara, mete um CG meia boca aí. Mas a sinopse desse filme: o ex-policial Brian O'Connor, agora ele está em Miami, vivendo como um street racer. O FBI o procura para que ele se infiltre no bando do contrabandista de droga, o Carter Verone, e pede para que ele se infiltre em troca de que a sua ficha criminal seja limpa. Então ele procura a ajuda do seu amigo, né, o Roman Percy. Rom, interpretado pelo Tyrese Gibson, um detento em liberdade condicional, e para que os dois trabalhem juntos e consigam os dois terem a sua ficha criminal limpa. Eu só preciso deixar, a ficha do Tyrese é muito interessante, que ele é um rapper, ator, ex-modelo e VJ da MTV. Parabéns. A carreira do Tyrese para poucos, fora o sorriso. Aquele negro carismático. Cara, porra, exatamente, né? Que carisma, cara, com sorriso. Que sorriso, rapaz. É bom de lábio, cara. Fala pra caramba. E é o cara das frases nesse filme. Das piadinhas. Ah, é. É o cara mais engraçadinho dos filmes. É maneiro, viu? Tô com a fome, desgraçado. Caramba. A dublagem foi muito boa pra ele também no segundo filme. Do Guilherme Briggs, cara. Ficou legal. Os dois primeiros, por sinal, eu só vi em português até hoje, dublado. É, também. Eu acho que eu nunca vi os dois primeiros legendados. Ah, eu tenho DVD, eu vejo em legendado. Fica muito bom, cara. Mas é muito legal. Na verdade, essa história é um pouco mais simples, né, do que o primeiro. O primeiro pode até ter uma, digamos, um máximo de profundidade que ele consegue ter. Eu digo máximo, é aquela coisa de família. É, de traição. Aquela coisa de fazer o certo e o errado. Isso é policial, exatamente. Tem até um... Ah, é. Né, se você forçar um pouco a barra, você chega numa... É, esse segundo não. Esse segundo é assim. Olha, tem esse bandido e eles me mandaram trabalhar pra ele, pra conseguir a minha liberdade. Sim, então beleza, vamos fazer isso. É uma ação, aventura. Mais ou menos isso. Só que com muito mais cafos. Ele ainda se pega nos rachas, nas corridas, né? Sim. Tanto que você começa o filme com uma corrida do Brian, quando ele tá usando o Skyline, que acaba sendo meio que o carro símbolo dele. Depois disso, eles liberam o cara, eles falam, aí eles pegam os carros zoados, eles falam, cara, agora a gente precisa pegar uns carros. Aí tem mais um outro racha, que é bem interessante, né, que é em dupla e tal. Mas acaba tendo um grande clímax dele, mas realmente em cenas de ação, de perseguição e tiroteio, né, esse tipo de coisa. As corridas estão mais legais nesse filme. Então. Eles fazem curva, pelo menos, nessas corridas, pô. É, agora tem curva. E pulando de ponto. Exatamente. Novamente tem o cara que se fé, coitado do cara que se fé. Bateu na ponte. No segundo, pelo menos, eles fazem curva, já é uma coisa mais maneira. É. Fazer um quadrado de curva, mas tudo bem, mesmo assim. Basicamente, assim, tem o estilo de corrida drag, né, que é aquele... É uma linha reta, exato. Você tem que ir só reto. É de basicamente de arrancada. Sim. Isso. Ela é uma corrida difícil, só que ela não é bonita de se ver. Porra, ela era mais difícil do Need for Speed Underground 2, porque você tinha que passar a marcha na mão. Era o único que não tinha marcha automática, cara. Era difícil pra cacete. Ah, rapaz. Então, ela é muito difícil, só que ela não é bonita de se ver pra colocar na tela, realmente. Então, você tem que mudar, pra colocar coisas novas. Vamos colocar aí aquelas corridas de sprint, né, que tem no todo Need for Speed, né? Uhum. Ponto a ponto. Ixi. No caso, eles deram uma volta, mas enfim. Eles vão em volta, né? Fica em dupla, tal, tem a parada. Era pra eles perderem, né? Várias vezes eu imagino, o cara ia perder a porra do carro de qualquer jeito, soca a porra do carro no carro do outro, os dois vão pro hospital e não perde o carro. E a missão deles? E a missão deles, porra? Não. Não tô falando dele, eu tô falando do cara que desviou, que é o cara que perdeu. Ah, sim. Quando eles fazem essa corrida, o maluco desvia, mas cara, você vai perder o carro de qualquer jeito. Mas tudo bem, não vou ficar discutindo aqui ferramentas de roteiro de Velozes Furiosos 2. Você tem que entender que ele amava o dojão americano dele. Isso, que ele botou na mão do negão. Ele não quis destruir o carro, ele não teve essa coragem. Ah, vou comprar essa. Sem contar que ele podia morrer, né, com a potência do carro. Vou comprar essa pelo time, então. Vou aceitar essa pelo time. Bom, mas esse filme, então, tipo assim, é uma continuação direta do primeiro filme, só que depois você vai ver as franquias posteriores e eles falam assim, é uma continuação, mas a gente não põe muito em destaque esse filme não, viu? Que teve o quarto filme que a gente pode não gostar, mas ele é uma continuação mais direta do primeiro filme, na minha opinião. Isso tem até a ver, então, com uma curiosidade, né, sobre filmes, falando do roteiro mesmo, né, que o Vin Diesel, por ele não ter confirmado a participação dele, parece que o roteiro David duas versões, certo? Acho que foi uma com Vin Diesel e sem Vin Diesel. Isso, exatamente. Talvez por essa escolha aí que eles tiveram que tomar, o filme ficou com uma cara um pouco mais diferente, né? Do, uhum. do que talvez seria a expectativa na época, né? Já que o Vin Diesel era o segundo pilar, né? Do primeiro filme, né? Na verdade, ele era, pra mim, ele era o pilar, assim. Apesar do Brian ser o protagonista, cara, ele chama. Ele acaba sendo mais carismático e ele chama mais, assim. Se pensar, ô cabeça, ele tem mais força, então ele é um pilar melhor. Porra! Por mais canastrão que ele seja. Olha como a simbologia tá por trás do sucesso faz sentido, da franquia, faz né? Sentido. Faz todo sentido. Por isso que eles chamaram o The Rock depois, né, Rods? Pra ter um belo pilar. Mas mesmo assim, vai. Mesmo o Vin Diesel ficando meio estranho nesse segundo filme, eu senti falta dele, cara, na boa. Ah, sente? Porque no primeiro filme ele é muito carismático, ele chama muita atenção. No seu segundo filme, por mais que o Tyrese, né, ele seja bom pra caramba, é muito legal. O Tyrese é legal, mas falta o cara beresse. Exatamente. O Brian até eles dão uma... Ele fica mais malandro, mais soltinho, mas não é a pá, não funciona. Não é a mesma coisa. É, o Tyrese, ele faz um malandro marrento, né? Mas falta o Vin Diesel, isso. Aquela coisa mais parruda mesmo, pô. Faz falta. Quer dizer, nessa época ele também tava gravando o Triple X, yes. Não tava, se não me engano? Exatamente. Aquele filme que não é legal pesquisar no Google Imagens. Não mesmo. Né? Com o filtro desligado, não né? Não é legal. Não mesmo. Quer dizer, depende, né? Sei lá. Ainda assim, o Vin Diesel faz uma participação especial, curtinha, sabe? Ele é um dos policiais que prende o Brian depois da corrida no segundo filme. É verdade, uma coisa bem pequenininha. Mas assim, ó, se for ver as curiosidades mesmo, então, como já falou, os produtores escreveram dois filmes, né? Um que tinha o Vin Diesel e outro sem. E assim, não teve o Vin Diesel porque ele também achou que não seria necessária a participação dele, vendo como terminou o primeiro filme. Não faria muito sentido. Seria meio estranho, na verdade. E além disso, ele estava ocupado, né, trabalhando no Triple X, junto com o Rob Cohen, que era o diretor do primeiro filme. Por isso, não tem o diretor e nem o Vin Diesel. Ah, uma coisa interessante, é o primeiro filme do rapper Chris Ludacris Bridges, que é o Tej. Eu gosto do Ludacris. Tem que lembrar, o Tej é um personagem que volta depois na franquia, cara, que eu achava assim, quando ele volta na franquia, eu achei tão estranho, porque nesse filme mais veloz, mais furioso, ele faz aquele cara promoter de corrida e tal. Ele é muito engraçado. Ele volta como um super hacker inteligente pra caramba, pô, cara da tecnologia. Ele era, tipo, mecânico, promoter de corrida. Se capacitou. Ele fez um curso, ele fez o Pronatec enquanto tava fora, voltou super hacker. Não. Ele fala assim, você não sabe meu passado. Porra, cara, pô, é muito, não. É um personagem muito maneiro, assim. Esse é o cara. No final ele sabe o passado, sim, porque chamou o cara só pra abrir um cofre. É, então... Eu gosto, eu acho que ele faz um bom personagem. Eu só acho que foi utilizado meio estranho na franquia depois. Mas não, sério, Sérgio, tem problemas, a gente tem problemas piores na franquia mais pra frente. Eu sei. Com utilização de personagem, mas beleza. Velozes Furiosos, não questione algumas coisas, por favor, aceite. É só isso. Só aceita, né? E uma coisa interessante também, tem a modelo Devon Aoki, né, que faz a piloto oriental Suki. Ela também, ela tinha problemas de carteira, ela só, com experiência mesmo, ela só sabia dirigir um carrinho de golfe antes de fazer o filme. Caraca. A gente tenta fugir de qualquer estereótipo, né, cara? Mas o elenco não deixa, velho. Porra, que merda, né? Todas as mulheres do filme tinham problema pra dirigir antes do filme. Aí depois é com a nossa culpa. Aí, sei lá, em pouco tempo elas conseguem a carteira de motorista. O Hideki sofrendo 3 vezes pra conseguir a carteira dele. Quer? Eu precisava desse despachante aí. Ah, o despachante da Universal, cara. É, ligar pra Universal, mas porra, caraca, velho. Todo mundo sai com carteira desse filme. Olha aí, e pra fechar os carros usados nesse filme, tivemos o Nissan Skyline GTR de 1999. O R34. Exatamente, GT-BNR34, que é a marca registrada do Brian, que ele adora esse carro, Nissan Skyline, e o ator também, ele adora. Que eles falam assim, lá que nos Estados Unidos não tem esse carro lá. E assim, são pouquíssimos. Não mesmo, é... Ele é feito pra exportação. É que os americanos não gostam desse carro, mas assim, tem poucos carros nisso aí. E o Paul Walker é um deles que adora esse carro. Por isso que é muito associado ao personagem dele. O Nissan Skyline, um carro importado, e pega o Toretto, que pega o Dodge Charger, que é um carro nacional americano. E fica essa briguinha também deles lá, nacional importado. Além disso, tivemos o Honda S2000 de 2001, o carro rosa pilotado pela Suki, conversível rosa. Ele é o carro S2000 de 2001. Merda de marketing, né, cara? Hoje, no Brasil, esse carro seria o S2004, que foi lançado em 2001. Tudo bem, não vou. Um carro rosa cheio de neon. Só pra você saber, esse carro aí tem motor no meio. Nossa, que maneiro. Caraca. Que maneiro. E a tração, fica onde? Na frente ou de trás? Atrás, né? Tração traseira, né? No lado esquerdo. Só o lado esquerdo tem tração. Tanto que vocês notarem, o carro ela só tem o banco da frente, não tem atrás. Só tem um meio cardan nesse carro, fazer o quê? Tivemos também um Mitsubishi Lancer Evolution 7 de 2002. Evolution, ah, eu adoro. Segundo carro pilotado pelo Brian. Os Lancer, todos eles, eu gosto muito. Lancer Evo, nossa, é muito bonito os Lancer o Evo. O 8 é. De fato. Muito. Lancer é muito bom. Tivemos também o Eclipse GS Spider Mitsubishi de 2001, que é o conversível pilotado pelo Roman, aquele carro roxo. Eu fico com conversível, porque senão vai estragar seu cabelinho, né? Com o cabelinho da loirinha. E eu tava vendo os extras do DVD, ele tava assim, não, eles mostraram o carro como ele era antes, é aquela coisa sem acabamento, com um estofado amarelo pra caramba. Não, por favor, muda esse carro, troca ele, muda o estofamento, por favor, cara. E ficou naquela forma que você viu no filme, é muito legal. Tivemos o Dodge Challenger RT de 1970, é o segundo carro pilotado pelo Roman, que tem um assento injetável funcionando. E por fim, o Chevrolet Camaro Yenko SYC de 1969, que é o último carro pilotado pelo Brian. E aquele carro que a gente vê ele voando até o barco na cena final. Que foda. Destruíram um Camaro pra isso. Que dó. E continuando nessa franquia, tivemos o Velozes e Furiosos, o terceiro filme, né? Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio. Ah, agora que sim. Que tradução feia. Tóquio Drift. Porra, é Tóquio Drift. Porra, de 2006. On the other side of the world, on the wrong side of the law, a new style of racing rules the Tokyo underground. How you guys get away with this? And all the best drivers want in. Who's a tourist? Let's see what the kid's got. Then let's race. But when you live on the edge, anything can happen. You came to the wrong place. Now, in a place where life moves this fast. This is a lot of money. Hey, you're moving up in the world. You gotta elevate your company. The bigger the risk, the greater the rush. Stay away from them. All my life, people have told me I don't fit in. Maybe I've just been in the wrong place. Life's simple. Make choices. Don't look back. The Fast and the Furious Tokyo Drift. It's time to land the Barracuda! Yeah! Bom, a sinopse que temos aqui é que o jovem Sam Boswell, que é o Lucas Black, aprontou demais nos Estados Unidos. E antes que ele fosse acabar em um reformatório, sua mãe mandou que ele fosse morar junto com seu pai, no Japão. Lá, acaba se envolvendo com corridas ilegais japonesas, que usam muito drift. E acaba trabalhando e sendo amigo de um cara chamado Han, que é o Sun Kang, que o ensina tudo sobre drift. Além disso, ele terá que lidar com seu rival, Takashi, o DK Drift King, sócio de Han, e a namorada dele, Nila, a qual Sam se apaixona. Na verdade, esse filme, eu não acreditei que ele fosse sair dentro da minha timeline de criança. Por que não? Não, porque assim, quando saiu o terceiro, depois de 3 anos, que na minha cabeça era um tempo grande, quando eu era moleque, e que ele era tão diferente, não tinha, tipo, ninguém do filme antigo, quando você começa a assistir, eu falei, ih, cara, já era. Sabe aquela sensação de, cara, eles deram esse nome, mas agora já foi, já era. É, eu pensei, Velozes e Furiosos no título só, né? É, exatamente. É, tipo, agora só no já era. Tipo o Triple X2. Na época eu pensei que ia ter um em cada país. Ele ia fazer um na Índia. Ia ser louco. Pô, na Índia ia ser foda, porque na Índia é correria lá. Nossa. Na Índia ia ser louco. Tuk-tuk lá, sei lá. Que maluco com puxando o carro na mão. Ia ser louco. Eu tive uma outra sensação quando eu ouvi falar de Tokyo Drift. Eu falei, caralho, finalmente eu vou ver Drift. Porque eu já era muito fã de Nichol D naquela época. Já gostava muito mesmo. Ah, eu também, cara. Então eu gostava muito de Nichol D. Eu falei, eu já fiquei assim, vi a sinopse, tem Drift. Eu li o nome, né? Fast and Furious Tokyo Drift. Eu... Drift. Montanhas. Hachiroku. Que beleza. É. Só não tem o Hachiroku, né? Mas tudo bem. Tem um Ele tem uma pontinha ali, uma referência, mas tudo bem. Uma pontinha. É, mas assim, o diretor desse filme é o Justin Lee, né? Mudou o diretor de novo. Esse cara veio pra ficar na franquia. Mudou o diretor? Agora sim, cara. Ele veio pra ficar assim, por mais 4 filmes, né? Na verdade, ele fica. Ele que modificou a franquia a partir de agora. Também. Assim, ele só não está no último filme agora. O sétimo. Que tá saindo agora. Porque ele não ia ter tempo de produzir, porque os dois filmes foram produzidos muito próximos um do outro. Exatamente. Uhum. Né, os 6 e 7. Então ele saiu da direção, mas ele tá envolvido também com o filme. Uhum. Isso. E lembrando que o filme custou 85 milhões de dólares e arrecadou 155 milhões de dólares. Foi bem menos. Assim, bem abaixo dos anteriores. É uma margem de lucro bem inferior ao que ele estava acostumado. Outro motivo que eu até achei estranho continuar depois que eu tinha, assim, você parar pra pensar, tudo bem, ainda não foi pouco, mas já deu uma, né, já deu uma caída, tanto que eles tiveram que mudar o estilo. Eles viram provavelmente que a questão de corridas legais de rua, já não tava mais dando tanto, não funcionava tão bem mais pro público. É porque, na verdade, é meio corrido, mas assim, depois do primeiro e do segundo filme, minha memória me diz que a gente teve vários filmes de corrida, muitos meia boca, tipo, sei lá, Fúria sobre Duas Rodas. Sim. Nossa, esse era genericão. Não, é vários filmes genéricos nesse mesmo estilo que deram uma sobrecarregada no mercado, né? Sim. Tá certo que o mais genérico de todos só saiu agora. O Need for Speed? Nem vi. Nem quis ver. Não, mas querendo ou não, ele trouxe um nome com ele. Bem ou mal. É que na verdade, ele foi o retorno desse tipo. Na verdade, ele é um spin-off de Breaking Bad. É verdade, tem o Jess lá. Isso. Exatamente. Bitch. Então a gente teve uma quantidade muito grande de filmes que abaixou, na verdade. Aí todo mundo, puta, vou ver mais um. E aí você já perde os atores principais, né? Você já não traz quem que era relevante nessa época pro cenário do cinema norte-americano, principalmente. Que boa. Nesse filme, só o Sonny Chiba. Então. Só ele, mas o povo americano não sabe quem é o Sonny Chiba. E ele é japonês ainda. É importante pros japoneses, não pros americanos. Naquela época eles sabiam, mais ou menos, por causa de Kill Bill. Ah, é? É, verdade. Mas tirando isso também... Mas aí ainda era um filme com elenco, vamos dizer assim, pros Estados Unidos fraco. Ainda rendeu bem, querendo ou não, se pagou, ainda gerou uma grana, mas ele tá longe de ser o sucesso comercial que foram os outros dois, apesar de ser melhor do que os outros dois. Além de trazer um novo personagem muito carismático. Pô, o Han, que fala desse japonês que eu mal conheço, já considero pacas. Mas ele não é japonês, ele é coreano. Esse japonês que na verdade não é japonês, né? É um americano coreano que todo mundo acha que é chinês, mas na verdade, sei lá, e chamam ele de japonês. Dentro da mitologia, ele é japonês, pra mim. Apesar dele ser Shun Ken. Apesar do nome dele ser, tipo, Shang Tsung com Liu Kang junto. Mas, pra mim, ele ainda é dentro da mitologia, ele é japonês. Cara, o legal desse filme é se você ver o começo do filme, logo no início, a corrida inicial que eles têm lá, do cara, do Lucas Black. Muito bom, eles mostram como que era a corrida de Velozes e Furiosos. Todo mundo numa linha reta só. O mais rápido ganha ali. Depois ele vai no Japão com drift. Ah, não. Ali não é uma linha reta. Ali tem curva. Uma curva, assim. Mas esse filme, ele divide os meninos dos homens, assim, de quem sabe dirigir e quem não sabe, cara. Mas ele joga na tua cara esse negócio aí. E dá dó, eles destruindo aquele Viper. Ah, pobre Viper. O dono do Viper é um cretino, mas o Viper... O dono do... Né? Na dose, assistindo aquele Viper, cara. Esse filme, novamente, tem, tipo, o protagonista meh. Totalmente batata, assim. O Brian genérico. O Brian já era genérico. Aí eles trouxeram o Brian genérico do genérico. Aí é foda. O Brian era genérico, mas ele sabia realmente dirigir. Ele não teria se fudido naquela primeira corrida. Mas, então. Mas aí eles trouxeram, tipo, um cara genérico do genérico. Tipo, ah, vamos tentar botar aí um cara que lembra um pouquinho, mas... Lucas Black. Quem é Lucas Black, cara? Eu não gosto desse cara, desse personagem, desse ator, cara. Não, quem é o Lucas Black hoje? Uma das coisas que eu acho legais, assim, no filme mesmo, é a diferença que ele traz, sei lá, pra apresentar um pouco o Japão aí, numa época que nem tudo era globalizado, que nem hoje é, né? Que é fácil você pegar uma informação de lá, cara. Sim. Então mostrava aquela diferença, mostrava aquele ambiente, aquela pegada suburbana, né? Que tinha no universo de corridas, né, lá dentro. As diferenças, né? Pegaram um personagem americano e tacaram com tudo que tem diferente naquele país maluco que o Japão é, né? Apesar que tá errado, no primeiro dia já tá no Japão, no segundo já tá na escola, cara. Ele não sabe japonês, ele tá na escola ali, porra. Como ele foi matriculado naquela coisa? Não, mas... Porque o pai era... Mas esse é um Japão de todo mundo fala inglês, é porque gente. O pai é do exército lá, mas tinha mesmo contato assim, daí. Pô, um dia é. Só. E, escola e a, bilingue, e a escola seja, ali só. Era uma escola cheia de filho de... Gaijins. Militares. Soldados, essas coisas. É, então. É, Ainda assim, cara. Aprendi gaidinha lá. Só os professores que não falavam inglês. Então ele ficou logo gaidinho, você me chamou do quê? Ah, mas foi legal ver toda essa parte de cultura. A trilha sonora é muito legal, porra, eu gosto. E o filme, ele retrata muito bem, assim, na minha visão de quem nunca foi, né, de nunca saiu do Brasil, ele retrata muito bem, assim, o Japão, sem precisar, ele não precisou ficar naquilo que todo mundo já sabia, ele pôde brincar com a questão, o próprio Rods falou, da questão suburbana, né, da questão do até dentro dos estereótipos, muito legal, assim, eu realmente gosto da forma como foi feito. Altas lolitas e pá. E pá. É. E temos a Sailor Mars também. Ah, Keiko Kitagawa? É isso. Ah, mas ela, assim, ela tava meio, ela ainda era desconhecida, cara, na minha opinião. Eu já tinha participado, pelo amor. O vilão é bacana, o Brian T, eu acho, se não me engano, que faz o DK. Aham. Uh-huh. Eu gosto, ele é o cara que realmente parece ser cuzão, assim, sabe? Ele tem cara de ser japonês cuzão. Japonês de cara bravo, né? É, então, exatamente. Assim, ele, eu acho que ele faz, ele tá lá. E tem o outro que fica cuspindo. É verdade, então, é. Tá tudo ali, eu acho bem legal. Acho que, assim, todos são melhores do que o Lucas Black. Todos. Sem exceção. É todos mesmo. Já falei, eu não gosto desse protagonista, cara. Ele, esse ator, é muito fraquinho, na minha opinião. Não sei. Tanto que, assim, ele, eu tenho certeza que se um cara, quando fez o terceiro filme, pensasse em dar uma continuidade, ia pensar em trazer ele pra uma continuidade, não o Han, como acabou acontecendo, né? Que acabou cobrando, vamos dizer assim, o papel dele de protagonista. Até porque, pra quem não sabe, Tokyo Drift é, na verdade, na cronologia, o sexto filme. É. Ele vem depois do sexto, né? Então, isso, seria o sexto. Exatamente. Mesmo. Eles fecham isso lá na frente. É o sexto. Não é depois do sexto, porque ele fala, ah, eu vou voltar pra Tóquio. É depois do sexto. É. Não, na cronologia ele é o sexto filme. Isso, tem o primeiro, depois o dois, depois o quatro, o cinco, o seis, e é isso aí, seria o sexto. E aí isso explica muito bem por que o Han não tem um ataque quando destrói o carro dele. Tipo, ele fica meio ok, tá? Tá bom, tá certo. O cara tá legal. Tá montado na grana, né? até, tudo bem, pra bater meu carro, né? Pô, né? Na época isso meio que me deixou meio, porra, olha um cara assim, tipo, muito frio, sabe? Ele realmente tem certeza de que aquele dinheiro vai voltar, que esse filho da puta não vai fugir, né, cara? Nem ser preso, sei lá. Mas agora, depois disso, explica, né, quando você... E ainda assim, ele desviava o dinheiro da Yakuza. Porra! Filho da mãe, não tem medo. Esse cara é bom, esse cara não, o cara é bom, vai. Tudo isso pra comprar salgadinho. Porra, não é pra qualquer um. Muito maneiro. Mas uma coisa legal desse filme são os drifts. Pô, nossa. É demais. Se você viu Initial D, você já sabe que é drift. E, velho, foi muito legal ver esse negócio em live action demais, viu? É muito bom, toda hora usando. E um destaque pra que 95% das cenas não tem efeitos especiais, assim, realmente. Assim, só ressaltar coisas, assim, mas todas as cenas de direção são reais, exceto a que no final do filme o carro quase cai do barranco. Se eu não me engano, falando até de curiosidades aí já entrando, eu lembro de ter lido faz um tempo que foram utilizados, acho que mais de 5 carros foram destruídos, velho, durante as filmagens desse filme. Nossa, foi carro demais. Cara, vários filmes é assim mesmo. Né? Tanto que a maioria dos efeitos são práticos, tipo, no final do filme cai um carro lá, eles usam efeito prático também, de derrubar um carro mesmo, sabe? Aqui, assim, vamos concordar que dá um efeito muito melhor, assim, quando você não tem a possibilidade de fazer um CG da vida de Pi lá, que tem só uma criança no fundo verde e vira aquela parada toda, assim, faz um efeito prático, né? Assim, o efeito final fica muito melhor. Eu vou deixar só minha conclusão aqui sobre esse filme, que eu tava esperando até hoje conseguir fazer um streaming de uma corrida com celulares em 2006. Caraca, né? 2006, meu Deus! Parabéns, caramba. Japão! Os celulares acho que não tinham nem tela colorida, né? Não é à toa que esse filme passa depois do sexto filme. É, na verdade, olha o diretor, que visionário, Rod! Visionário, chama isso. Inventou o Twitch TV e o Drift. Vamos para as curiosidades, Zayda. O diretor Justin Lin não sabia nada de Drift quando foi contratado para fazer o filme. Aí deram os episódios para ele assistir. Você assistiu as paradas aí? Não, assim, você tá contratado para fazer Velozes e Furiosos. Ah, legal, mas vai ter Drift. Drift? Que é isso? Que é isso? Ó, assiste esse filme aqui, ó. Racha, Velocidade Sem Limites. Pega esse anime aqui e fica vendo, vai. Né? O ator Sun Kang, que fez o Han, fez outro filme antes com o diretor Justin Lin. O filme chama Better Luck Tomorrow, cujo personagem também se chamava Han. E ambos, diretor e ator, afirmam que é o mesmo personagem. Olha aí, o cara transcende os filmes de tão legal que ele é. melhor personagem. Você assistiu Zélio? Não, não assisti. Mas eu imagino que ele saiu do Velozes 6 e foi pra... Ou talvez seja antes de todos os Velozes, vai saber, né? Eu tenho que ver, cara, esse filme ainda. Eu acho que é antes. Pra ter a prova, a gente tem que ver se o Han tá comendo salgadinho. Ah, acho que nesse filme ele tá fumando. Acho que nesse filme ele tá fumando, é antes de tudo. Sim, tanto que tem no filme, no 5, tem a outra lá, fica falando assim, ah, você fica mexendo muito a mão porque você fica fumando. É referência do personagem nesse filme. Olha aí. Cara, o único azar dele é que ele não é tipo um cara com físico de lutador. Porque senão, cara, ele seria o protagonista dos novos filmes. Com certeza. Se ele lutasse um pouquinho mais, cara, se ele fosse perito em artes marciais, nem ia ter The Rock, nem ia ter Vin Diesel. Ele é tão carismático, sendo o japonês que ele é, cara, que ele ia ser com certeza o protagonista. Na verdade, depois a gente vai falar da equipe que eles montam, mas a equipe não é feita por utilidade, é feita por carisma. Por carisma. Só carismático. E os menos carismáticos são limados, né, cara? Mas tudo bem, que até o cara é meio útil, mas é limado. Sim mesmo. Bom, o lendário ator Sonny Chiba participou do filme como o líder da Yakuza, o tio do DK. E o cara é foda. Cara, pra quem não sabe quem é o Sonny Chiba, ele é um baita lutador de artes marciais de filmes japoneses, cara. Pô, imagina isso. E aí, por causa disso também, ele é um grande coordenador de dublês também, viu? É um cara bem respeitado. Ele é formado como dublê. Exatamente. É um cara bem respeitado no cinema japonês e no mundial. Tá? Agora é outro lendário. Sim. Lendário piloto, Keiichi Tsuchiya, o verdadeiro Drift King, né? Sim. Faz uma ponta nesse filme como um dos pescadores que observam o Chan tentando fazer drift. Tsuchiya, melhor piloto de drift do Japão, né? Ele é o Drift King, como eu já falou. E foi o consultor técnico do filme. E também é consultor técnico do anime e do mangá Initial D, que acabou esses anos atrás. É, eu vi tudo. Boa, chorando. Também. Por fim, Vin Diesel concordou em participar do final do filme em troca de obter da Universal os direitos do personagem Riddick, né, das crônicas de Riddick. Ou seja, ele tava cagando pra Velozes e Furiosos. Tudo que ele queria era a porra do Riddick de volta. Porra, cara. É porque, pra quem não sabe, Riddick é o personagem de RPG dele. Isso, exatamente. E tem um filme muito bacana. Eu gosto do Crônicas de Riddick. Tem um monte de filmes de Riddick. É tudo produzido pelo Vin Diesel, do bolso dele, as coisas. Tudo. Inclusive os jogos são bons. Só porque ele gosta. Eu gosto, eu gosto. É uma franquia bacana. Eu só não gostei do terceiro filme, do Riddick. Tirando isso. Vai. Melhor que o próximo filme que a gente vai falar. Vamos, carros do filme. Alguns deles. O Chevrolet Monte Carlo. Carro que foi distribuído pelo Chan. O Volkswagen Touran, o carro verde com os negócios do Hulk. Cara, que animal. Eu acho maneiro aquele carro, apesar de não gostar muito do Hulk. O maneiro é aquela garagem, cara, até hoje. É, então. Como, né, cara? É realmente cabeça do futuro a parada mesmo. É visionário, cara. Ele é um visionário. Bizarro é a cara do Chan esperando assim, é esse carro não. Aí aparece um carro com a cara do Hulk. É esse carro. Hulk. Meu Deus do céu, que porra é essa, cara? Alright. Temos o Nissan Silvia S15, o carro que o Chan destrói tentando fazer drift. A considerada Mona Lisa, né? Do drift. Dos carros que o Han construiu do zero. O Nissan 350Z, carro do DK, o Mazda RX-7, que é o carro do Han, o Mitsubishi Lancer Evolution 9, o carro do Chen. Sim. E o Ford Mustang Fastback com o motor do Silver, que é o último carro que o Chen usa no final do filme contra o DK. Velho, os fãs do Mustang ficaram malucos. Como vocês botaram o motor do Silver nesse carro? Puta que pariu. Vocês estão malucos? Porra, tira essa monstruosidade da minha frente. E em 2009, nós fomos agraciados, ou não, com a continuação dessa franquia que muitos acreditavam que morreria ou que não teria mais a mesma cara, com o filme Velozes e Furiosos 4, ou em inglês Fast and Furious. You're here to take me.